e os rankings são, que é, e nós estávamos aqui horas e horas a falar sobre essa situação, tem a ver também com alunos, com a própria comunidade onde está inserida, tem a ver com o número de alunos que são subsidiados, etc, etc, etc. Portanto, há aqui muitos fatores que definem esses rankings. Nós temos orgulho naquilo que fazemos, e aquilo que fazemos é muito bem feito, tanto pelos professores, como toda a comunidade, e também, naturalmente, com o acompanhamento e com a preocupação dos pais encarregados de educação e dos próprios alunos, que também se esforçam nesse sentido. Os nossos rankings são que é, de facto, houve uma melhoria significativa relativamente aos anos passados, ao ano 2017, ou ano passado, no caso concreto. Nos exames do ensino secundário, houve algumas disciplinas em que melhoraram significativamente as avaliações. Isso para nós, naturalmente, é um orgulho. É o sentir que estamos no bom caminho, é o sentir que a escola está a fazer o seu papel, e é o sentir que, nesta perspectiva, com a ajuda de todos, vamos conseguindo atingir os objetivos. Naturalmente, há aqui um fator extremamente importante, que para nós também é um orgulho, é perceber que uma percentagem elevada de alunos que terminam o 12º ano, uma percentagem muito, muito significativa, entram na primeira opção no ensino superior. Mas também percebemos que ainda a nível do abandono escolar no ensino secundário, há uma franja significativa que abandona o ensino secundário. Portanto, temos que trabalhar todos, e há dados concretos, objetivos, em que o abandono escolar até o 9º ano é residual. Uhum. A nível do ensino secundário, há de facto essa grande preocupação, e é onde a OCDE nos tem dito que temos todos que melhorar. Nós, todos os anos, abrimos os cursos EFA para permitir que os alunos que tenham, que ainda não tenham terminado o 12º ano, possam, de facto, à noite, após as 6 horas, possam frequentar este curso F e dar-lhes a oportunidade de concluírem o 12º ano e poderem aí candidatar-se no final.